15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E como anunciado aí antes do intervalo, vamos falar agora a respeito da situação do centro de convenções aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Existe um projeto de concessão a uma exploração privada deste espaço aqui em Foz do Iguaçu. E para falar a respeito de todo esse assunto, quem está no estúdio comigo agora é o Djalma Pastorello, ele que é diretor-presidente do Centro de Convenções aqui em Foz. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Foz, da CBN Foz. Como é que está a situação do Centro de Convenções atualmente? Porque durante muitos anos a gente ouviu aí inúmeras críticas, né, ao espaço, inclusive apelidos como o Elefante Branco para o espaço do Centro de Convenções, que a princípio dizia-se que era muito caro fazer evento lá, que era muito longe, que era um espaço muito grande, enfim, vários poréns à questão do Centro de Convenções. Como é que está atualmente esse espaço finalizado? Ele está, né? Bom, na verdade o Centro de Convenções ele foi inaugurado pelo menos uma meia dúzia de vezes. Desde a primeira vez lá em 94, quando terminou a primeira fase. E, na verdade, não está terminado ainda. Algumas coisas são necessárias para angariar os grandes eventos que é o que comporta o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Aliás, vamos até destacar, é o único espaço em toda a região, apesar de todos os espaços privados que existem, é o único que tem uma capacidade para abrigar realmente eventos de grande porte, né? Exatamente, e são necessários a climatização do maior salão do Centro de Convenções, que é o Salão Cataratas, que tem 10.500 metros quadrados, e as divisórias no Salão Iguaçu, que é o terceiro maior salão. E isso, os valores para executar esse serviço vai da ordem de 15 a 20 milhões. Sem as divisórias e sem a climatização do Salão Cataratas, infelizmente, principalmente por causa das divisórias, a gente não consegue agarrar esses grandes eventos. Desde de que o atual prefeito Reni Pereira assumiu, ele é quase uma determinação, passou pelas gestões de Plínio Scapini e Dida Lagnol, e agora eu, Djalma Pastorello, estamos, né, trilhando esse caminho aí para a modernização dos serviços. O Centro de Convenções ele já é uma SA, é uma PPP. Tem dinheiro da iniciativa pública e da iniciativa privada, mesmo que a iniciativa privada seja pouco mais de 2%. Então, a intenção digamos assim, é uma tendência de mercado. O Parque Barigui de Curitiba, Expo Barigui, o Rio Centro do Rio de Janeiro, Expo Ville de Joinville, todos eles foram terceirizados, digamos assim. E tem dado muito certo, porque a iniciativa privada não tem essa burocracia que tem, as dificuldades que tem o poder público. Então investe pesado e, na verdade, hoje, todos os grandes eventos, eles podem acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Mas só que a maioria desses grandes eventos, tem dificuldade para ir para São Paulo e Rio de Janeiro por causa da segurança, mobilidade, mais uma série de motivos. Então, a maioria dos grandes eventos, e principalmente os internacionais, estão indo Bahia e Pernambuco, fica alternando entre Bahia e Pernambuco, Pernambuco e Bahia. A partir do momento que fosse credenciar para realmente, igual você disse, poder angariar esses grandes eventos, porque, por exemplo, nós temos para 2015 pré-agendado um seminário, um congresso para 9 mil médicos. Só que para fazer lá uma palestra para 9 mil médicos, nós temos o espaço. Mas as palestras específicas, menores, para 500, 600, 800 pessoas, a gente não tem o espaço adequado. Só com essas divisórias, né, que custa R$1.200 um metro quadrado. O que acaba afastando muitos dos interessados em fazer eventos. Exato, quando chega na hora de finalizar, eles não têm condições. Então, até por ser uma tendência de mercado, e tem dado muito certo nos outros, a gente tem acompanhado os números, né, de pesquisa, de que aumentou até 3 vezes mais a locação dos centros de convenções que foram privatizados, ou seja, terceirizados, modernizados os serviços. Então, não tem como fugir. Na verdade, o centro de convenções está indo por esse caminho. Esse PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse, que também foi feito em alguns desses espaços que foram privatizados, terceirizados, as empresas que têm interesse em participar do processo licitatório vão lá fazer projetos, dizer qual a intenção do que se vai se fazer, tirando esses básicos que tem que fazer, a climatização e as divisórias e uma cozinha auxiliar de um dos grandes salões, fazer o que mais vão, né, para melhorar o espaço. Necessariamente, o projeto que for aprovado por uma comissão que já está nomeada pelo presidente, o projeto que for escolhido necessariamente vai ter que ser pago por quem for executar ou quem vencer o certame licitatório. Então, na verdade, é um caminho sem volta. A gente sabe que tem os contras, né? Mas, na verdade, assim, os grandes eventos mesmo, a partir de 5 mil pessoas, não são executados em Foz do Iguaçu, porque tem vários espaços muito, muito bons, nos hotéis, por exemplo, mas para os grandes eventos, infelizmente, é só o centro de convenções. Ontem nós tivemos essa informação divulgada, inclusive através da página oficial da Prefeitura, a respeito desse procedimento que você citou aí, das empresas interessadas, elas podem enviar propostas. Como é que vai estar estruturado este período? Até quando podem ser enviadas essas propostas? Como é que está sendo feito o direcionamento também de estudo? Enfim, orientações aí para quem tem interesse justamente em apresentar projetos para esse espaço. Então, exatamente hoje, ontem saiu aí na mídia local, né, regional, e a partir de hoje nós estamos enviando para os grandes veículos do métier, né, do turismo, necessariamente, como Panrotas, Jornal do Tours, ou seja, para todos os veículos de comunicação ligados ao turismo. E a gente já tem o positivo de Curitiba, o pessoal que administra o Expoville, e mais uma meia dúzia de empresários locais que têm interesse, sabe, já o Positivo, por exemplo, já fez visita técnica, eles têm maior interesse em administrar, porque eles estão administrando Expo Barigui. Digamos que a Renova faz um evento por ano, um grande evento. Eles não vão querer ir todo ano para Curitiba. Então, a partir do momento que tenha mais um espaço, principalmente em Foz do Iguaçu, né, porque a gente sabe, né, todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu por vários motivos. Então, readequando o espaço, com certeza, vai facilitar as coisas. E vale a pena frisar justamente essa característica, porque o centro de convenções, até pelas dimensões dele, ele não é um espaço que estará sendo utilizado no cotidiano, assim, para realmente pequenos eventos. Até pode, né? Pode ser feito isso com base nos diferentes salões que existem ali. Mas o foco principal, realmente, é que tenhamos esse espaço totalmente adaptado, preparado, para que a cidade não perca grandes eventos como esses, que, como você citou, estão até se repetindo em alguns circuitos por falta de alternativas aqui no Brasil? Exatamente. Então, eu imagino assim que se hoje o centro de convenções é um problema, igual é um elefante branco, porque ele quase que não consegue se pagar, dependendo de algumas situações. No final de ano sempre tem as formaturas e o pessoal das igrejas evangélicas também usa bastante o espaço. Mas se hoje é um problema, o centro de convenções pode passar a ser uma solução para Foz do Iguaçu. Arriscaria dizer, Guilherme, que a gente teria condições, uma vez funcionando tudo certinho, isso tudo, lógico, sempre é muito, digamos assim, um ano as pessoas, os congressos são, né, já são determinados locais, então não seria curto prazo. Mas a partir do momento que estiver licitado, a empresa estiver tocando, eu arrisco dizer que a gente pode aumentar em até 10% a taxa de visitação de Foz do Iguaçu, só com esses congressos, com esses grandes seminários, e aí todo mundo sai ganhando. A prefeitura, né, de um problema passa a ser a solução para Foz do Iguaçu. E essas 5, 10, esses 9 mil médicos de 2015, eles vão lotar os hotéis de Foz do Iguaçu. Então, na verdade, é bom para todo mundo. Né? Só precisaria que algumas pessoas que são do contra, que também a gente tem que respeitar, que não tem volta esse negócio, por mais que demore um pouquinho, vai acontecer e vai ser bom para todo mundo, mas principalmente para Foz do Iguaçu, que vai entrar, digamos, nos cofres da prefeitura, mais de R$1 milhão, que é quem vai pagar para administrar o centro de convenções, de cerca de 60 a 100 mil reais por mês, né, para poder administrar o espaço. Então, isso é importante para Foz do Iguaçu, com certeza. Conversei aqui na CBN com o Tchau Pastorello, ele que é diretor-presidente do Centro de Convenções aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Tchau, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu agradeço, sempre muito bom estar aqui na CBN, eu que já tive um programa aqui nos bons tempos da Rádio Foz. Eu aqui matando a saudade, obrigado e um abraço a todos, fiquem todos com Deus.